Táxi, chame na interseção para cruzamento da pista no 7B5, Vitor Chaliosca. Cliente, Mike Delta, boa tarde. Romeu Vitor Charlie Oscar, autorizado o cruzamento da pista 1735, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chega o solo, 121.9. Direita via Taxi Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, 95, ajuste no 0 no 5. Índia, até o ponto de espera da 1 no 0, torre 295, ajuste no 5. Bora, eleva. 3223, contato radar, só para o nível 340, saia da Arbona. Tem restrições ao 340, tá 3283. Vitor Celeste, confirma, já ingressou na Lima? Está na parte que vai encontrar. Tem que autorizar o ingresso no Pátio 1, vai contornar. Seguir para o ponto de espera como número 2, quando chama a torre, em 1 no 8, 95, ajuste de altímetro no 0 no 5. Vitor Charlie Oscar. Ok, Charlie Oscar, autorizado via Pátio, cabeceira 1 no 0, só acompanha a Pátio e já. Bem, já filmo via Índia, ponto de espera da pista no 0. Bono 705, só um minuto por push. Vai passar uma aeronave a cauda de pequeno porte. Quando a aeronave equipe de solo, após a passagem da aeronave de pequeno porte da sua cauda, na posição 07, inicia a push e chama a táxi. É 3197, chame Recife em 125 ONU. Pô, ONU, boa, tá 3197. Firmo? Então, lindo decolagem, ficando agora, voo 09. Gente, 100 graus, 109 o vento. Gente, voo 09. 99 decolou 12, chame o controle, 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Voador, boa noite, chegou 1099. 1099, contato radar, só para o nível 360, saída Arbono. 360, Arbor 1099. Acho que sim, chegou um instantinho para decolagem. Só o meu Vitor Charlie Oscar, autorizado a decolagem. Pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-0 nós. Acione identificação, vem na proa do Serra Vitor 366, desça para 4 mil pés, o ajuste no 095. 4 mil pés, ajuste no 095, Serra Vitor 366, ou no 1068. 095, bom. Vitor Charlie Oscar, decolou 105, 1208 controle, bom voo. 208, obrigado, uma boa tarde. Boa. Controle, boa tarde, Papá Romeu Vitor Charlie Oscar, cruza 2000. Papá Romeu Vitor Charlie Oscar, boa tarde, contato radar, só para o nível 430, saída da El. Saída da El 430, Papá Romeu Vitor Charlie Oscar. Se não for atrapalhar, autoriza direto, pode, papar o meu visto de Alioska? Alioska, inicialmente Leda. Ok, Leda, gente. Controle Salvador, 1099. Prossiga. É, existe alguma possibilidade de coordenar com o Recife e voar direto ao Pontigo? 299 aguarde coordenação, vou inicialmente relefa. Ok, relefa e aguardando a coordenação, obrigado. No 705, autorizado, olha, em decolar 1-0, vento 1-0 graus, 9 nós. Se vem decolar 1-0, vou 705. Toma 099, chame Recife, 260, alterne 1288. 260-288, 099. Toma 168, desça para 2506, o ajuste permanece no 095, autorizado a final da RNAV e repartição do Serra Vitor 366. Decolou agora ao 19, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, eu vou no 705. 1705, boa noite, contato radar, para o nível 360, saída da EL. 360, da EL, 705. Papai Romeu, Vitor Charlie, Oscar, chame Recife, 1251. 1251 com Recife, Papai Romeu, Vitor Charlie, Oscar, obrigado. 705, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Ok, Recife 251, 2835, boa noite. A Golf, informe que não há tráfego de estrutura, está conhecido pelo controle, foi para a posição Amã, para interceptar a chegada Amã. Altímetro em Salvador no 095, chame quando o ideal de descida. Você conseguiu o procedimento que irá realizar? Serra Victor 366 com campo à vista, gol 968. Gol 968, completa final, sempre torre, frequência 98, decimal 95. Gol 9895, obrigado, boa. Corre Salvador, boa noite, gol 1168, final RNAV, pista 10. Fez gol no 168, aguarde pista livre, quer negar o 9095. Ajuste o 9095, gol no 168. Gol no 168, pista livre, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 09 mais. Livre pouso 10, gol no 168. 168 no Sol, 31 no direita, no 219 Sol. Direita, no 219, gol, 1-1, 168. Salvador. Boa noite, gol no 1-1-68. Gol no 1-1-68, autorizado Alfa Juliette Bationa, posição 07. Alfa Juliette Golfo, deixa para 4 mil pés, logístico 05. Aqui é a Golfo, vou para o Terra Vitor 366. Oitéia Golf, desça para 2506, o ajuste permanece no 095, autorizado a final da RNAVE, reporte para a Sônia Serra Vitor 366. Desça 2500, autorizado a RNAVE, reporte ao 366 ao Golf. Salvador, o TAM 3858, 30 quilos. 3858, acione identificação, autorizado a chegada a mar, desça para o nível 050. 050, possibilidade igual, Sierra Vitor 366. 358, mantendo a chegada, mas a frente será autorizada. Muito obrigado, TAM 358. Vamos tentar o controle. Oceanero 6310, boa noite. 6310, retorna a frequência do centro, 251. Vou indo para o Serra Vitor 366, desça para 4.000 pés, o ajuste no 015. 366 no 015, 4.000 pés, tá 3258. Tá no 366, estabilizando o campo à vista, Mike Sierra Golf. Sierra Golf, torre 19895. 295, obrigado. Torre Salvador, Papá Romeo, Mike Sierra Golf, passando Guarda Vitor 366. Papá Romeo, Mike Sierra Golf, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Sierra Golf, atenção, após o 372, cancelar o instrumento, prosseguir para 17. Sim, chamo para cancelamento. Ok. 358, desça para 2500 pés, o ajuste no 096, autorizado a sinal da RMAV, reposta passando para a Vitor 366. Para 2510, o ajuste no 096, autorizado a final da RENAVE, reporte passando para a Vitor 366. 2510, no 096, reportará. 2510. Eu poderia confirmar o vento do Renato Serra Golfo? Confirme. Poderia confirmar o vento? O vento é 100 graus, 109. Passagem para 17. Todo cancelamento? Ok. Só foi o cancelamento do instrumento e consegue visual para 17. Mike Sierra Golf, plano modificado 12146. Autorizado circuito pela direita do sinal 7, chame na final. Autorizado, vai reportar na final, Mike Sierra Golf. Na 6310 sem identificação, vou na proa do Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 096. Quanto a confirmação? 4000 pés, o ajuste no 096. Para 4016, proa do 366, Serra Vitor 366. Base 17, trem baixado, travado, Mike Sierra Golf. Mike Sierra Golf, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 109. Autorizado, pouso, Golf. Mike Terra Golf, fala 51, autorizado para Track e táxi até a Bata, estacionar frequência livre. Boa noite. Obrigado. Boa. 3658, torre 1-9-5. 1-9-5, agora. Salvador, 3858, estabilizou R9-10. 3858, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Desculpa. Caminho 3110, desce para 2510, o ajuste permanece no 06, autorizado a final da aeronave, reporte passando Serra Vitor 366. 2510, autorizado, sistema 366, ótimo, 6310. Paulo Salvador, gol 2043. 1-0-0-099. Autorização por 1-0-3-2-5. Afirmativo, autorização para Guarulhos. Você tem a rota em mãos aí? Afirmativo. É, pode ir, como você quer, a rota seria Upper Zulu 1-0, Taubaté, Amsug e um Alfa já chegado lá em Guarulhos. Não, gente, é a mesma rota. É, tá, gol 2043 autorizado. Serra Bravo, gol Romeu, conforme rota. Plano de voo, pistola 1-0, Taubaté. Nível autorizado 360. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, da Eule da Motiva. Transponda 5413, o controle 1208. Ok, autorizado 360, conforme rota. Decola da 1-0, curva direita, à direita, lá, da Eule da Motiva. 5413 o transponder e o controle em 1-2-0-8. 1-0-4-3, correto. Cotejamento, porta pronta acionar, confirma apenas a posição no pátio. Estamos na posição 7. Gente, na 7, pátio 1, chama pronta acionar. Gente, graças. 3662, acione identificação, vou em natural do Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, vou ajuste no 06. 3858, não fala 857, direita no 21.9. T3858, autorizado Alfa, reportagem da Juliette. Para 3231, nacione identificação, autorizada a chegada bom, você deixa para o nível 050. Agora o Serra Vista 366, CNR 6310. 6310, torre em 1895. 6895, será que é? Salvador, boa noite. Oceanero 6310. Oceanero 6310, pouso autorizado, pista no 0, vento no 0 graus, 089. Pouso autorizado no 0, Oceanero 6310. Ouro pro 2. 3662, fica para 2506, 21096, está autorizada a final da jornada, já participando Serra Vitor 366. 2500-06, reportará 366 até 3662. Na 6310 no sol 903, direito no 21 decimal 9. Direita 219, 63. Salvador, boa noite. 6310, 3310, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, comandante da Juliette.